Mais um dia, uma mais, mas parece que é sonho. Meu vício é voraz, é por isso que eu componho. Se eu quisesse só status e fama, eu dava o golpe do baú naquela cheia de grana. Não, não, o seu dinheiro não compra o que eu quero. Espero, mesmo que não ganhe um conto, nem saia do zero. A mágica da música é música, entende? Pessoas do meu naipe não se vende. De volta ao jogo, o velho novo. Hey, ho, baba ovo. Meu dom foi um presente, minha mente pega fogo. Ouço tic-tac, mas não é do meu relógio. Acompanho o tempo pra poder subir ao pódio. Amor e ódio é o que eu trago na canção. Quanto tempo faz, mas nada foi em vão. Despeço sua grana, oh, seu presente grego. Minha consciência humana, oh, meu sistema é negro. Não importa o que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei. O que importa é que eu causei meu respeito a quem citei. Talvez quero o que cê tem, mas não quero o que cê quer. Se dinheiro vai e vem, eu vou esperar de pé. Minha fé contra todo o seu veneno irritante, meu talento. Se é isso que cê quer, tem bastante. O amor que eu tenho pelo rap é muita treta, meu parceiro, que guarda com carinho as bombetas. No pé o velho boot, camiseta, calça preta. Pega seu Rolex e engole. Eu tenho um velho Cássio. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole, difícil, dinheiro fácil. É mole, difícil, dinheiro fácil. É mole, difícil, dinheiro fácil. É mole, difícil, dinheiro fácil. É mole, difícil, dinheiro fácil. Eu não preciso de dinheiro fácil. O que eu quero é conquistar espaço. Passo a passo no compasso da caixa do bumbo e do baixo. Sigo na vida um abraço, laço minha vitória e dedico a você. Postura e proceder, sempre vou ter. Pode crer, vê se consegue entender. Aê, minha visão é de rua desde pivete. Minha trilha sonora é do gueto, moleque. Eu tenho o que você quer, talento, amizade, um parceiro de fé. Bote fé, tamo junto pro que der e vier. Aqui tem tinta na caneta, é muita treta pra um bom entendedor. Um ping é letra, me oferece riqueza, a terra e o céu. Nessa não caio, não tô de chapéu. Hoje prefiro a verdade que dói do que a mentira que corrói, destrói. Cresce o zói, meu dom, meu tesouro. Meu rap é um estouro, no pódio um a mais. Medalha de ouro, você me pede socorro o tempo inteiro. Rap gangueiro, me erra e some. Rapper curinha, atitude, sujeito homem. Minha poesia sacia e mata minha fome. Lobo boêmio, rimando a cena. Branco e curinha, de volta na arena. Sem caô de birô, os bandido voltou. Polêmico sei que sou, mas brisa e relaxo na base, no flow, Joe. No bolo tô que tô, todo vapor, com louvor, com amor, na guerra e na dor. Aí, sem se vender, tio, nem me viu. Um a mais, difícil, dinheiro fácil. Hip-hop de periferia, bancando com a mané. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil. É mole? Difícil, dinheiro fácil.